38116, solos 47, livre direito, chama solo no 21 decimal 9. Então, 38116, autorizando o táxi de Alfa, mantenha esse bilhete. Azul 4073, autorizado linha e decolar, piso no zero, vento variável 039. A linha levada, piso para a zona azul 1973, chame Centro Recife, frequência na 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 9, 133, decimal 25, a secundária. Então vamos lá, chama agora Recife 1251 e 13325, voo 1173. Pensamento correto. Obrigado, boa noite para você. Boa. Inicialmente mantente da Juliette, após o táxi da companhia, ingresso Juliette, portão 4. Azul 4073, decolador 51, controle 120, decimal 8. 208, obrigado por seu bom trabalho, Azul 4073. Salvador Control, good morning. Azul 4073, dial departure. Azul 4073, radio contact. Climb to flight level 340, via dial departure. Roger, climbing at the flight level 340 via dial departure, Azul 4073. Táxica 3520, com 167 a bordo, 2 horas e 20, altera. 3520, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 098, bom voo. 18, 10, 10, 10, 10, 10. Requesting flight direct multiple position, Azul 4073. Azul 4073, fly to lead intersection and send back for coordination. Roger, flying direct lead intersection, then we are sending back to Mojave. Salvador, boa noite, altera 3520, siga no ponto de espera da 10, pronto. Altera 3520, autorizada a linha L decolar, sinal 0, vento variável 029. Autorizada a decolar, linha 10. Flight 073, fly to Motiva position. Roger, we are to fly direct Motiva position, Azul 4073, thank you. 520, decolado 56, controle no 208. Controle 208, tá 3520, obrigado, até logo. Controle Salvador, uma boa noite, tá 3520. Tan 3520, contato radar, mantenha o nível de voo no 90 e voe direto Conde. Está presente e voa direto Conde. Poderia manter o 150 como final? Tudo mantenha o nível de voo no 50, Tan 3520. 150, 3520, obrigado. Passo 4072, request for level 200 final. Confirme 300. 380 Roger, send back for coordination. Send me higher to 300. Azul 4073. Climb and maintain flight level 380 and call now Recife Center 125 decimal 1 if unable 133 decimal 25. Roger, re-enter to level 380, we'll call Recife Center 1251 or 1225. So long, nice job, 4073. Bye-bye. Tan 3520, voe Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 3520, obrigado. solo na escuta do Sam, Mike e Yankee Delta. Yankee Delta, bom dia, prossiga. Solo, bom dia, solicito o reboque na remota 13 do pátio principal para a posição 10 do pátio principal também. Então, Mike, Yankee Delta, autorizado o início do reboque, reporte no término. Mike, Yankee Delta. Ok, Mike, Yankee Delta. Então, 3520, controle. Obrigado. Tem mais quantas milhas de desvio? Já retornou, eu tenho a minha frente. 13520, está a 58 milhas nordeste de Salvador. Serviço radar encerrado, mantém o nível de voo no 50 e chame o controle Aracaju na 20.3. Agora com Aracaju na 20.3, na 3520, mantendo no 50. Obrigado. Bom dia. Paulo Salvador, Gol Gateway, Vitor. Gateway, Vitor, prossiga, bom dia. Bom dia, o Vitor se encontra no pátio 3, posição 2, Lima. Autorização de reboque da nave até a posição 03 do pátio 1. O sexo de Vitor autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Reportará para ingresso. Sexo de Vitor. Solo Mike Andy Delta, comando sete de reporte na posição 10 do pátio principal. Sete Mike Andy Delta, frequência livre, bom dia. Salvador, Gol Pet Play Vitor. Play Vitor autorizado, ingresso com a parte principal, reporte no término. Reportará, Play Vitor. Bom dia, o Gol 1-1-1-1. Gol 1-1-1-1, bom dia, informação é com pronto cópia. Ok, identidade, pronto. Gol 1-1-1-1, autorizado Guarulhos, ZP010, aproxima fome rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5525, controle 120, decimal 8. Ok, autorizado 360 para Guarulhos e autorizado 10, aposto conforme pronto de voo. Fala da 10, curva direita, da Euleda Mótiva, 5525, 120, é o voo 1-1-1-1 para confirmar. 1-1-1-1, planejamento correto, reporte para flashback acionamento. Salvador, Gol Pepe Rio Vitor. Prossiga, Vitor. Finalizado o rebote, tirado, bom dia, senhora. Bom dia, frequência livre, Gol Pepe Rio Vitor. Vitor. Ono 61 autorizado para o estiver acionamento, reporte táxi. Talvez reporte táxi, só Ono 61. Por Salvador, bom dia, OTAN 3601 com a ECO, autorização São Paulo. Falou Salvador, bom dia, OTAN 3601 com a ECO, autorização São Paulo, bom dia. Tá, 3601, bom dia, ECO, confere, autorizado São Paulo, Jesus Luno 0, após conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda Motiva, aciona 5527, controle 120.8. Meia zero, decola 10, curva no direito, fazendo da El, Leda Motiva. Pois é, foi Zulu, 10. 5527, 1208, contra a saída da 3601. Tem 3601, no cotejamento correto, no portão 4, reporte para o PSPEC, acionamento. Salvador, no próximo site. Qual foi o número 1? Ono 53. Número 1, autorizado táxi, via parte 1, no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste na 0-8, morro. Espera, 295, parte, o nono na frente. Corre, bom dia, voo 9161, não me importa, cara, não me importa. Número 1, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento variável, 2 nós. Alinha e decola da 1-0, nome 1. No 61, no decolador 34, controle no 208. No 208, no 61, no verdade. Controle, bom dia, bom 961, no decola na sexta, tá, é o... Sou 961 do contato radar, se me mantenha o nível de voo 360, vou direto líder. Tá, se é 360, boleiro da presença 961. Autorizado o acionamento, reporte para o PUSH. Boa tarde. Para a noite, zero por mais milhas para a informação. Depois, boa feira. Estacionamento em Rascunho, e ao da 3601, no Porto São Paulo. P3601, autorizado PUSH, reporte táxi. Tá. Estou no 961, chame Centro Recife, frequência 95, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325, número, obrigado, boa noite. Mas 401, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste no 098, no outro. Motel 3601, ponto de espera pronto. 3601, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento variável 029. Alinha e decola, 3601.